viver pra quê? Se tudo que eu faço é tentar sobreviver, eu sei que nessa vida só tenho chance de morrer. Oportunidade, melhor nem comentar. Se te parece triste, me deixa continuar. No jogo da vida convivo com a morte. Já disse pivete, joga em pouco contra a sorte. A cada dia uma nova batalha se forma. Ou se deixa domar pela vida, ou a vida te doma. Tristeza, angústia, lamento, é só que vejo aqui. E se pensar no pior, meu Deus, que triste fim. Às vezes penso porque as coisas têm que ser. Mas se precisa de ajuda, só te botam pra correr. Espera de melhoras, é perda de tempo. Se a cada dia me vem mais arrependimento. Sentimento comum entre todos que tem a corda no pescoço. Num lugar onde ideias colidem e mentes explodem, mas situações coincidem na mesma ordem. Só o que se quer é paz. Sonho distante desse lugar, aonde o céu termina e a maldade impera. É onde São Paulo acaba, é onde começa a guerra. Que um homem põe pra fora o seu relato. Nada demais, é apenas o seu desabafo. Momentos incertos, momentos incertos. Caminhos desertos, caminhos desertos. O meu discurso é reto, é de fato meu desabafo. Momentos incertos, momentos incertos. Caminhos desertos, caminhos desertos. O meu discurso é reto, é de fato o meu desabafo. Só no inferno eu passei 3 anos, de dias de solidão, sem ninguém pra me passar um pano. Aqui ninguém tem mano, ninguém tem aliado. E se pretende sobreviver, é sempre bom tá ligado. Aqui quem manda é a lei do cão, ou a lei da faca, chame como quiser. Se tenta dar de malandro, sabe como é que é. Só vai tomar pelé até cair no chão. Me diz então, ladrão, qual é que é a tua? Qual foi a sua bronca que embaçou na sua? Ouvindo coisas assim, eu chego a uma conclusão. Daqui pra frente eu vou viver sem redição. Se tiver raciocínio lógico, verá que isso tudo aqui é uma bomba relógio. Aí é só questão de tempo, a explosão de mais um detento. Na linha que se faz, aqui se paga. Quem ultrapassou, aqui se fez, aqui se acaba. 3 anos pareceram 200, não só pra mim, mas como pros outros detentos. Não dá pra explicar como sobrevivi. Só Deus sabe o que passei, o que senti. Nesse momento eu conto meu passado, nada além de um desabafo. Momentos incertos, momentos incertos. Caminhos desertos, caminhos desertos. O meu discurso é reto, é de fato meu desabafo. Momentos incertos, momentos incertos. Caminhos desertos, caminhos desertos. O meu discurso é reto, de fato, o meu desabafo. Seja 1, seja 10, seja 100. Anos depois você não tem mais ninguém. Quem errou que pague seus pecados. Mas de lá você não sai regenerado. Não há nada lá dentro que te reabilite. Não terá ajuda, mesmo que necessite. Triste é saber que a sua liberdade tem preço. Tentar se arriscar pra não dar e acaba preso. Não vou negar, tem algo errado por lá. Não se levanta uma alma pra te ajudar. Pode se preocupar se lá não tem ninguém em que você confie. Lá só se mantém quem tem. Ser sozinho no mundo é o que mais te dói. Se nada se constrói, é o que te corrói. Na cadeia não se faz amigos, não tem ideia, ninguém pra conversar, se comunicar. Se você quer saber como eu me sinto, não há um santo dia que não me arrependa disso. Queria olhar pra trás e não ver nada demais. Um preto jovem normal com um pouco de paz. O que é que eu vou fazer se foi assim? Agora que já começou, eu vou até o fim. Vou sair fora, viver mais alguns fatos e escrever mais umas linhas do meu desabafo. Momentos incertos, momentos incertos. Caminhos desertos, caminhos desertos. O meu discurso é reto, é de fato meu desabafo. Momentos incertos, momentos incertos. Caminhos desertos, caminhos desertos. O meu discurso é reto, é de fato o meu desabafo.